ciclo davam os pontapés nos tomates e colocavam pastilha elástica no vosso cabelo? E à noite, nos sonhos mais íntimos, sonhavam que eram mestres de artes marciais e dizimavam até 20 bullies da vossa escola numa luta de grupo? Deixando as miúdas loucas com a vossa performance? Então este podcast é para vocês. Everybody, this is Dwight Little. I'm going to be joining VHS Podcast today with Danielle and Paolo. We're going to talk about Mark for Death. I'm excited to be here. Respeitando a cota obrigatória do VHS de um cigal por ano, se não é, criámo-la agora, vamos sacudir os diretos para vídeo que o Paulo vai trazendo para a nossa bucket list e recuar até aos inícios dos anos 90, quando o BFF do Putin gozava de um curto tratamento de mega estrela das artes marciais e nos brindava com Marked for Death, marcado para matar. Ah, pensei que era marcado para os surdos. Um filme de ação à sua medida e dos poucos do ator a abrir em primeiro lugar no box office americano. Parte dessa responsabilidade estará com certeza nas mãos do realizador Dwight H. Little, que regressa ao nosso podcast para nos contar como foi trabalhar com a lenda do rabo de cavalo, que, segundo consta, não costuma ser tarefa fácil. Já com Tiago Laranjo, também nosso convidado, não há uma queixa sequer no livro de reclamações. Olá, Tiago. Olá. Viva, Tiago. Eu gosto de ser o vosso convidado do vidro de emergência. Aquele que vocês... Não és o único. Não és o único e já não és o primeiro. Estava aqui a pensar e acho que está a fazer precisamente um ano que tu estiveste cá. Portanto, também era devido este regresso, Tiago. Tanto acho tempo. Que foi, a sério? Foi, assim foi tanto quando tempo? Fizemos um podcast sobre o Soldado Universal, o Universal Soldier, a saga. Sobre isso. E foram logo dois episódios. Eu volto a sublinhar que foi das vezes em que eu mais me diverti com o microfone à frente. Foi. Por falar em batalha, eu hoje tenho algo para oficializar o nosso combate. Casamento. Então. Uma bela op. Que belo adereço. Mas olha que nós não vamos falar hoje de filmes do John Frankenheimer, que costuma ser isso. Ah, isso eu é sei, costuma... mas eu sinto que vai haver aqui atrito, porque a surpresa. Por acaso há um filme. Olha, acabaste de nomear um filme do Seagal direto para vídeo, que é Attrition. Attrition. Oh, ai. Pronto. Olha, toca aí a campainha uma vez. Se faz favor. Pronto. In Above the Law, he got tough. Who's that? John Hatcher, DEA. In Hard to Kill, he got even. This is not the time for you to walk out of me. I've had enough. He thinks he's retired. He still looks functional to me. Now, the man with the short fuse is marked for death. I want you to meet my sister. Este filme é o típico filme de ação e vingança dos anos 80, em que um antigo agente da DEA regressa à terra natal e decide livrar o bairro da nova ameaça de traficantes de droga, que aliciam os jovens do liceu local. Não, os jamaicanos estão num bairro... A questão é essa, ele joga aqui com alguns clichês, não é? Não, ele joga com todos os clichês, este filme joga também, com todos. Também é verdade, também. Aqui a única diferença é que os miliantes não pertencem nem à máfia italiana, nem aos cartéis colombianos, nem sequer aos yakuza japoneses, mas sim ao grupo Rastafari jamaicano, que está a tentar singrar e a conseguir o lugar ao sol do sonho americano. E este acaba por ser o terceiro filme do Steven Seagal e o segundo a estrear em 1992. É, caralho, o outro é do outro mesmo ano? É, ele teve ali uma sucessão muito... Muito junta. Este começou a ser filmado quando... O Hard to Kill. Ele ainda não tinha saído, acho eu, ou não? Sim. Numa entrevista ele diz que o filme estreou quando eles já estavam no início da rodagem deste. E depois ele estreia quando eles ainda estão a filmar este, e depois há toda uma frota de limusines que aparece no decor para bater à porta. A Wikipédia tem essa história. Eu só quero fazer aqui um pequeno apontamento de que nesta altura havia um certo fascínio por Hollywood por querer rotular a Jamaica e jamaicanos como uma ameaça. Eu nem sei se há registros de gangues jamaicanos pelos Estados Unidos. Mas certo é que eles ficavam muito bem on camera. com aquelas rastas. Olha, eu tenho uma memória de uma pequena comédia daqueles de sábado à tarde, que é assim, era a Jamaica abaixo de zero, e que por acaso era engraçado. Não tinha, nem tenho uma má percepção dos jamaicanos à custa de Hollywood. Não, claro que não. Eu acho que era só alguém em Hollywood girou uma roleta gigante e disse quem é que vai ser o nosso vilão de serviço? Exatamente. Jamaicanos! Curiosamente, o Predador 2 também é um gangue. Pois é. Mark for Death, o primeiro filme da Fox, do Steven Seagal, que ficou tão descontente com o Art Kill que invocou a sua parte no contrato em que dizia que eu consigo fazer um filme fora do estúdio. Ele tinha um contrato com o Warner. Eu consegui fazer um filme fora do estúdio e então foi bater à porta da Fox, precisava de um filme, porque estava com um novo presidente, acho que era o Joe Roth, e eles precisavam de, isto foi antes do Home Alone, e eles precisavam de um filme Antes do Home Alone, meu Deus, estas ligações. Eu gostava de trazer aqui para a questão o nome do filme. Porque, Marcado para Matar? Porque, na verdade, quando eles dizem que o Steven Seagal is marked for death, eu acho é marcado que... para morrer. É marcado para morrer. Exatamente. E o título brasileiro é Marcado para a Morte, que acaba por estar mais próximo da realidade. Mas pronto. Mas Marcado para Matar é tão mais fixe em português. Não, acho que não interessa, porque a regra dos filmes do Steven Seagal era ter estas três palavras, não é? Above the Law, Art to Kill, Marked for Death. Depois o Under Siege quebra essa regra. Pois quebra. Regra. E ainda bem que quebrou, porque é mesmo a melhor coisinha que ela fez. Tanto o Chuck Norris como o Steven Seagal são tão bons como os guiões que têm à frente e os realizadores que têm atrás desses guiões, que curiosamente são o mesmo, que é o Andrew Davis. Tanto o Andrew Davis como... O Códigos de Silêncio. Exatamente. É? Tanto o Chuck Norris como o Steven Seagal, os melhores filmes deles são o Code of Silence. Mais ou menos. Não é o melhor. Eu não acho que seja. O McQuaid, o Lobo Solitário, é tão mais icónico. No final dos anos 80 e início dos anos 90, os meus heróis da ação eram o Van Damme, o Schwarzenegger, o Stallone e, a começar, também o Dolph Lundgren, para mim. Agora, o Chuck Norris e o Steven Seagal, eu sentia que eles já vinham da velha guarda. Apesar de o Chuck Norris sim, mas o Steven Seagal não. E aquele outro gajo, Charles Bronson. Ah, sim, não, Charles Bronson é da velhíssima guarda. Porquê é que eu não me identificava tanto com o Chuck Norris e o Steven Seagal? O estilo deles parecia ser um estilo mais de cotas. 10 anos depois daquela época, e olhando para trás para as carreiras de ambos, do Chuck Norris e do Steven Seagal, eu comecei a olhar para estes filmes deles, que eu achava que eram abaixo da média, e comecei a olhar para eles com outros olhos, e começaram a parecer ouro comparado com aquilo que era a carreira deles em finais dos anos 90 e princípio do novo milénio, não é? O problema do Steven Seagal é que ele também dizia em artigos que eu estou pronto para dar uma representação digna de um Oscar a qualquer instante. Opa, pois, claro, se não acreditas em ti... Steven Seagal e realidade... E depois do Under Siege fez o Em Terra Selvagem. Sabes que ele só fez isso porque queria desafiar o Clint Eastwood. Isso foi um projeto que estava a ser badalado em Hollywood na altura. Harrison Ford e blá blá blá. Isso foi bater à porta de muita gente. Inclusive do Clint Eastwood. O Steven Seagal, não sendo o homem de ficar atrás... Basicamente quis fazer um one-up. Também quero o meu western. E a Malpasso, que era a produtora do Clint Eastwood, eles tinham escritórios lado a lado à Steamroller, que era a produtora do Steven Seagal. E basicamente o Steven Seagal ouviu que está aqui um projeto que tem estas causas, fazem parte do enredo e não sei o quê, e o Steven Seagal basicamente chegou-se à frente numa altura em que o Steven Seagal poderia fazer tudo e mais alguma coisa. Ele, com completa inexperiência, chegou-se à frente, disse, eu não só vou interpretar, atuar, como vou como realizar. Vou realizar, escrever e produzir. Yeah. Acho que a música final também é dele. Também é dele. Isto às vezes parece o The Voice. Anda aí um projeto e eles estão de costas e têm de carregar no botão. Podemos concordar os três que Steven Seagal é um troglodita, predador e... Tipo, basicamente um monstro. Eu não digo... Sim? Eu não sei se é um monstro. Eu não o conheço pessoalmente, mas... Mas é uma pessoa genericamente odiada por onde passa, sim. O gajo não tem carisma nenhum no ecrã. Eu não consigo perceber como é que ele se tornou... Não, isso não concordo. Como é que ele se tornou a estrela que tornou, porque ele... Para além da forma engraçada de correr que ele tem e que se demonstra logo na abertura deste filme. Que por acaso, não vejo, olha, mais então, nada, não vejo nada interessante na performance deste gajo. Nem as lutas são cativantes, sinceramente. Pronto, podem ser por aí. Muito eficientes como arte marcial, mas no ecrã não são assim bonitas, nem nada que se pareça. Pronto, podemos começar aí por essa estranha forma de correr dele, que este filme, Marked for Death, começa precisamente com uma perseguição a um gajo que na altura não era muito conhecido, era apenas até um duplo, em que ele vai atrás de um gajo, a correr atrás de um gajo, dá-lhe um enxerto de porrada e mete-o dentro de um... Espeta-lhe um pontapé na barriga, meu, ao virar da esquina. E dá-lhe e espeta-o no porta-bagagem de um carro. Yeah. Esse gajo é nada mais, nada menos que o Danny Trejo. Pronto, mais tarde ele veio a tornar-se muito mais conhecido, não é? Muito por culpa do Michael Mann, no Heat. Não foi por causa do Rodrigues? Epá, o Rodrigues foi depois, agora, para mim foi uma revelação vê-lo a fazer um papel tão dramático no Heat. E depois, é durante essa perseguição inicial em que os créditos ainda estão a rolar, que nós vemos os braços do Steven Seagal parecem duas barbatanas ali. Ele abana as mãozinhas de uma forma um bocado muito... Um bocado efeminado, a correr atrás do Danny Trejo. Nestes três filmes iniciais, este foi o que eu menos gostei destes primeiros três filmes da carreira dele. Por causa do vilão. Ah, está fixe, temos escolhido então isto. Eu teria preferido rever o Above the Law, mas obrigado. Então, esse fica para o ano. Para o ano, pode ser o Above the Law, ok? O Basil Wallace, o ator que faz de vilão neste filme, opa, ele parece-me tão fraquinho no filme. A sério? Eu achei-o até intimidante. E aquele gimmick final... epá, não sei se a gente pode aqui revelar. Spoiler alert. Não vamos revelar então, mas há um gimmick final. O filme epá, primeiro insinua de que existe aqui um elemento sobrenatural. Não é? Sobrenatural, exatamente. Mas depois não é. Afinal, há um truque. E eu não sinto que tenha beneficiado sequer o clímax do filme. Uhum. Percebes? Até porque a luta deles é assim. É muito fraquinha. Alguém fazia notar numas reviews que deve ter sido a única vez que um vilão conseguiu dar algum tipo de golpe ao Seagal. Não, é mentira. Pronto. Então vamos falar aqui de outra questão. O Seagal, o Macho Man que é, ele tinha uma cláusula, no tipo contrato dele. Tipo The Rock dele. E o Dwayne e o Vin Diesel, né? Que tem que ter número igual. Para aí, de... pronto. Mas neste caso era, em vez de tu dás um e eu dou outro, não, aqui é o Steven Seagal dava. E os outros levavam. Sim, e acabou, é isso? Não, acho que ninguém lhe podia tocar na cara. Havia uma coisa qualquer que era não podia tocar no rosto. Not the face, é isso, eu percebo, ele é lindo. Mas eu percebo, gajo, é lindíssimo, né? E a questão é que tu vês os filmes dele e a coreografia é toda muito semelhante. Ele usa sobretudo as mãos e os braços e raramente usa as pernas. E quando usa, hoje em dia, quando usa as pernas, ou é com recurso a duplos ou tem que ser com uns cabos. Mas o Steven Seagal de hoje é uma criatura diferente. É verdade, completamente. Mas no Homem que Brilha, precisamente, é a única vez que eu me lembro. Porque a questão é que depois todos os vilões, todos os combates com os vilões soam anticlimático, porque não há hipótese nenhuma de vencer o Steven Seagal, nem sequer de lhe tocar. Epá, os gajos estão lá só para levar porrada. Os vilões, não é? Aqueles gajos que andaram ali um filme inteiro e que prometem que vão dar, ok, não, isto vai ser um combate, não sei o quê, que era aquilo que nós estamos à espera dos filmes do Van Damme, não é? Pá, sim, o gajo, sim. Muitas o vezes, boss. o Van Damme às vezes levava porrada e depois era um comeback, fazia um comeback e era uma luta do caraças. Sim. Não, o gajo vê o Indiana Jones e pensa, epá, que coninhas, leva tantas. Exatamente. Opa, o gajo não leva um único, nada, é raro o golpe que ele leva. Mas sabes que isso é interessante, porque isso é a causa da queda do Steven Seagal, que é esse ego tão frágil, que todos eles tinham. O problema é que o Steven Seagal fazia questão de chegar à frente e criticar os outros. Ele dizia mal toda a gente. Sim, verdade. E depois, era uma pessoa execrável de trabalhar. Um dos argumentistas do filme, o Michael Graham, ele disse que o Steven Seagal deveria ser internado como chalupa. O homem não bate a bota com o perdigota. Mas há aqui uma mini reunião de Peter Jason e Keith David. Keith David, era sobre o Keith David que eu queria falar. É um gajo muito fixe. E eu acho que ele estava lá para contrabalançar a falta de fixe que o Steven Seagal tem. Essa é a chave dos filmes desta fase gloriosa do Steven Seagal. É que ele tem sempre alguém muito mais talentoso do que ele para lhe dar alguma autoridade, não é? Vamos recuar e vamos perceber que Steven Seagal é uma experiência de laboratório. É uma experiência de laboratório do lendário Michael Ovitz, um agente de Hollywood, que basicamente tinha o Steven Seagal, como muitas outras celebridades tinham, como o seu professor de artes marciais, e o Ovitz disse... Meus amigos, acho que disse isto para a Warner Brothers, eu consigo fazer de toda a gente uma estrela. Até o meu professor de... Aikido, não é? Aikido. E ele convocou uma reunião na Warner Brothers, com todos os manda-chuvas, em que o Steven Seagal foi lá, com mais um grupo de alunos. A primeira coisa que ele fez foi pegar numa lâmina e cortar-se. O Steven Seagal cortou o dedo e espalhou o sangue no seu rosto, e a partir daí houve um espetáculo de pancadaria com alguns dos seus alunos perante uma mesa de discutivos completamente estupefacta. Exatamente, e foi isso que os levou a dar. Ok, então vamos, este senhor vai ter aqui um filme, e já. Foi isso que deu aso ao Bob isso da Ló. Explica muita pronto, coisa. Não é só isso, estás a simplificar em muita coisa. Eu aqui vou dar algum crédito ao gajo. Porque ele é um artista marcial legítimo. Ele foi para o Japão viver. Ele estudou com grandes mestres no Japão. Ele esteve lá 18 anos da vida. Isso é aquilo que ele te diz. Não. Isso está documentado. Não é o Frank Dux. Não é uma história a Frank Dux. A base dele é legítima. O gajo é um legítimo praticante e um legítimo mestre de artes marciais, porque o gajo sabe aplicar as coisas em combate. Paulo andou a falar com as pessoas certas. Mas isto foi um homem que, se aquela reunião não tivesse resultado, ele teria voltado para o seu dojo com... Claro, e era feliz assim. Quero aqui perguntar-vos qual é que é a vossa sequência preferida. Acho que aquela da loja de bijuteria, onde os gajos entram e partem aquela merda toda, é a sequência mais fixe, pronto. Porque há muita coisa a partir-se, e eu gosto disso nestes filmes anos 80 e 90, que era uma coisa que acontecia, era giro, que era partir montras. Ele faz uma coisa que é, lá está, a coreografia dele esgota-se muito rapidamente, mas ele faz uma coisa muito bem, que é ele usa o peso, que é uma técnica da Aikido típica, que é ele usa a energia cinética do adversário e o peso contra o próprio adversário, porque é uma técnica de defesa, o Aikido, não de ataque. Então os gajos vêm e ele agarra pelo braço, torce o braço para trás, e os gajos, se não, eles próprios não dão uma cambalhota para trás, ele parte o braço. Parte o braço. Sim, é uma coisa aqui muito comum neste filme, é braços partidos. Ele é conhecido, desde sempre, por ele maltratar muito os duplos. Está a doer! E estes duplos aqui, acho também penitenciaram um bocadinho aqui com ele. Aliás, como todos os duplos, têm penitenciado ao longo de todos os filmes. Ou seja, o gajo, para além de ser uma besta, ainda aleijava fisicamente os duplos. Sim, não sabia quando parar. Sim, então, o John Leguizamo tem aquela história. Sim. É meio conhecida no Decisão. Sim. Como é que é o título? Executive Decision. Decisão Crítica? Exatamente. É decisão crítica. Em que, basicamente, o John Leguizamo, muito resumido, eu acho que é isto, Paulo, corrige-me. O Steven Seagal chega e diz: vocês são os meus subalternos e vocês agora têm que fazer tudo o que eu mando e não sei o quê. E o John Leguizamo pensou que ele estava no gozo e começou-se a rir. E o gajo deu-lhe um golpe de Aikido e atirou-o contra uma parede e deixou o John Leguizamo sem ar. Basicamente o gajo ficou sem conseguir respirar durante alguns segundos. Caraca. Mas estava no guião isso? Não, isto foi antes de gravar e o que era que fosse. Era ele apresentar-se? Era ele apresentar-se, basicamente. Na altura, o Roger Ebert era grande fã do Steven Seagal. O Steven Seagal era o canastrão que atribuía porrada favorito do Roger Ebert. Era tal presença enigmática. Foi construída à volta do Steven Seagal. E a própria entrega dos diálogos do Steven Seagal, assim meio... Ele sussurrava assim muito, como se houvesse, como se toda a gente tivesse a escutar. Este imã, esta atração... E eu compreendo, eu acho que compreendo. Eu vejo o Above the Law... Percebo que está ali. E o Above the Law tem um registro muito mais... tem muito mais atrito do que o Art Aquilo, e certamente do que este. Meu Deus, este filme é quase uma paródia. Quando chega ao terceiro ato, já tens ali... Tipo, ele já está a apertar os olhos do vilão e aquilo... E ele já parte, tipo, a coluna e já... Tem quando ele se vê a rasquinha... Se vê tão bem que é um boneco no joelho. E quando ele se vê a rasquinha para levar o outro ao colo, o outro polícia... Está magoado, ele vê-se a rasquinha. Nota-se mesmo que o gajo está a rasquinha a tentar o carregar. Já dá para cortar, já tem tempo que chega. Se Above the Law é genuinamente um bom filme, e eu irei morrer nesta colina se for preciso, porque é que os restantes não poderiam ter sido? Porque é que tens de ir pelo mais fácil, pelo Queres falar sobre isso agora, né? Do último filme que ele fez? Queres ver a evolução que houve? Dwight Little tem sido, nas últimas décadas, um prolífero realizador de séries de televisão, mas se recuarmos até aos anos 80 e 90, apresenta-nos algumas sólidas entradas no cinema americano. Deu nas vistas ao assumir os comandos de Halloween 4 e foi sobre isso que conversámos quando o conhecemos há 2 anos. Por sua vez, o Paulo não deixaria passar em branco um filme de Seagal e é sobre isso que conversamos com o realizador. Aproveitamos para tirar nabos da púcara e saber a verdade por detrás de uma famosa cena de pancadaria entre o ator e um conhecido duplo. O Paulo, verdade. Antes de passar à entrevista, se calhar vai explicar aqui o que é que alegadamente se passou. Opa, isto é uma novela da internet, um mito de Hollywood, se assim o quiserem. Supostamente o Seagal lançou um desafio de que ele conseguiria libertar-se de qualquer colarinho que fizessem agarrando por trás e qualquer manobra que fizessem para o agarrar ele conseguiria libertar-se. E parece que o Gene LaBelle, que é ele já faleceu, um duplo bastante conhecido, aceitou esse desafio e nos bastidores, na presença do Conrad Palmisano, que é também o coordenador de duplos de ambos estes filmes, o Steven Seagal, a tentar libertar-se do colarinho que o Gene LaBelle fez, borrou-se todo, literalmente cagou-se nas calças. E desmaiou, né? Desmaiou e borrou-se todo. Caiu inconsciente no chão, todo cagado. Pronto. O setup que eu li é que, basicamente, no Out for Justice, alguém, tipo, o Seagal entrou lá, do género, quem é que é tipo o gajo mais duro daqui? Alguém disse, olha, aquele gajo está ali no catering. Tipo, aquele gajo ali meio cheinho, está ali no catering. E o Seagal, muito convencido, és tu, não sei o quê. E era o Gene LaBelle. E daí, depois, isso despoletou o tal conflito. Mas sim, o resultado é sempre o mesmo. O resultado é sempre... Sim, ele borrou-se. É algo amarelo à frente e algo castanho atrás, por parte do Seagal. Exatamente. Pronto. Vamos então falar com o Dwight Little e depois já regressamos. In 1990, you directed Steven Seagal in Mark for Death. Steven Seagal enjoyed your work very much on Halloween 4, and he suggested you for the job. How did this happen? After Halloween 4, he called me into his office and was very interested in me doing a movie at Warner Brothers that was his follow-up to Above the Law. It was called Hard to Kill. And I interviewed with him, and then he went to the studio executives and say, I'd like you to use this young director. And the studio was not prepared to have an inexperienced director do a big studio movie. And they had a guy there who had just done a big Stallone movie. So I did not get the job, even though at that time Steven wanted me to do it. After Hard to Kill, I had already gone off and made Phantom of the Opera. He got his chance to make his third movie. So Hard to Kill was a hit, a surprise hit. But he wasn't happy with his experience on Hard to Kill. So he called me in again and said, let's try again. And this time he persuaded the people at 20th Century Fox, different studio, to let me take a shot at Mark for Death. So it was really my second try with him that I got that. He saw something in you, he liked it. Maybe it was because he had also a child actor with a lot of screen time on this this movie. You had also Joanna Pacula on this movie, also great. And you had a past working with child actresses and doing a great job, so maybe that was a factor. I think so. I think he also has very good taste with actors. I think he saw in Halloween 4, I think he really saw the performances, which I do say, you know, just sort of blowing my own horn, as they say, I think the performances are above average for a horror movie. And I think that Donald and Bo Star and Ellie and Danielle and the cast in general, I think, are better than a lot of the, you know, kind of the 80s slasher movies that people see. Were you a fan of these types of action movies already? Oh, I love action movies. Love them. Love, you know, the French Connection and all that. I loved action movies. Back then, Steven was a rising action star. Along the years, he has gained a rep of not being the easiest guy to work on set. How was he on set back then? Well, I had an unusual situation with Steven because I wasn't a director that someone was pushing onto him. I was a director that he was actually choosing. So he is a very, I would say, stubborn man, but he knew what he wanted, and he was willing to work with me. I think his reputation got in trouble in the later Warner Brothers movies. He hit his peak with Under Siege. Yeah. And then the movies kind of dropped off. He and I, you know, we argued creatively, and I don't mean argued, but we certainly all believed in what we believed in. But he was not uncooperative with me. Now, I know other directors have had a difficult experience with Steven, so, but that was not my experience. I just love that initial foot chase where Steven kicks the shit out of Danny Trejo and puts him in the trunk of a car. Danny Trejo was not Danny Trejo yet. Yeah, I know. He was one of his first roles, right? Yeah, He was a very good actor that we were excited about, but he was not Danny Trejo. I watch almost all the movies, the direct-to-video that he makes. They are a piece of crap, I know it, but I still have to watch it. I'm that hard case of a fan. Now he uses a lot of stunt doubles. He's getting aged. But back then, was Steven the real deal, or did he use a lot of stunt doubles? On difficult things, for example, when they invade the Russian compound at the end and there's a man who climbs up and goes across the roof and sneaks down, that, of course, would be a double. Yeah. Anything that traditionally, you know, Matt Damon or Ben Affleck or Mel Gibson, anybody would use as a double, we had a good double for him. But most of the fights he did himself. He was young, he was fit, and no one moves like him. So it's very difficult to want to try and cheat him. You can't cheat Steven in an Aikido fight. There's just no stuntman can do what he does. Now, this sounds like a good phrase to put on a t-shirt. You can't cheat Steven Seagal. But you can't, because he's a trained martial artist. It's just a fact. And I've watched him teach. I've watched him in his dojo. I've watched him with his students. He's also an expert firearms aficionado. I've seen his marksmanship in the real world, not in the movie world. He speaks fluent Japanese, as you guys probably know. Yeah, he lived there for several years. Yeah, so in those days, he was a young man. He was coming up in the Hollywood world. He did everything he could that wasn't an obvious, role for a stunt person to do. So drugs were a main issue in the U.S. in the 90s. What made you or the production company choose the Jamaicans as the main villains? Well, we were just looking for something that was different. Now, when I came to the project, it was a script. It was called Screwface. And the Jamaican element was already part of the screenplay. So I didn't develop the Jamaican aspect, but I know that Steven was very interested in the music of the island. He was very interested in the patois and the language, the Jamaican language. There was also at that time, the so-called Jamaican posses were a real element in the drug and cocaine trade. And there, more importantly, and this is what was interesting in the movie, is there was a war between the Colombians and the Jamaicans. And that was, we were able to use that for dramatic purposes, mm-hmm. to show this turf war between these two different groups. And it was a way to include something more exotic, because, you know, you can't just do Miami Vice, you know, one more time. You know, there are so many cocaine drug movies in the 80s that it was hard to find something fresh and different. Mm-hmm. And I think the Jamaican posses had never been done. I mean, obviously it was extremely controversial because they were, you know, of African Caribbean origin. So it was very controversial, but there was nothing in there that wasn't in fact true, basically. Mm-hmm. That was what was happening on society back then. Yeah, it was a reality. Yeah. So much so that Predator 2 also use the same environment, right? Yeah. And it's from the same year as well. It's 1990 as well. Not such a good movie. So you prefer Marked for Death over Predator 2? Is that where you were saying? I can't help myself. They are both up there for me, okay? Well, the film earned the label of being one of the most violent movies on that year. Do you agree with that? Well, there are two. There's a lot of broken arms for sure. Yeah, well, that's pretty standard. There's two things that I think were kind of crossed a line. One was the decapitation of Screwface. I think that was pretty shocking. Yeah. At the end of the movie, when he uses the Aikido, he kills the first Screwface. In his Jamaican compound. I think that was considered pretty extreme at that time. However, it was all within the confines of an R-rated movie. So it was all considered kind of mainstream in a way. And it was still the 90s. People were pretty okay with the decapitation or whatever, right? I think so. Predator 2 also had the decapitation. Yeah, it was also very violent. And also a Jamaican. They carry the Jamaican head, yeah, right? That's the it. Predator, that's yeah. it. Well, no, that was us. There's also a Predator. Yeah, they did the same thing. Did that come out after us? Did that depart? We'll have to look it up. Well, but this happened to me again when I made a movie called Murder at 1600, because Clint Eastwood made a White House movie called Absolute Power, and the movies came out almost at the same time. Yeah. Let me tell you that Marked for Death came in theaters 1 month earlier than Predator 2, so kudos for you, Dwight. Your Jamaican head, it's the original one. was the first one. Yeah. Mark to be severed. Did it first. Are you aware of Jean LaBelle's situation? I've heard stories about how Jean LaBelle choked him. But I don't have much clarification on that. And I do find once people turn on someone, they tend to pile on. Yeah, that's and true. When you are the alpha male in the room, everybody wants to take you down. I had this problem with Joe Don Baker way back. He had been in Walking Tall. And every time we would go out and maybe just catch a beer or something, you know, all the locals would want to like get in a fight with him because he's the Walking Tall guy. Yeah. So a lot of meatheads, a lot of stupid thuggy guys, they all want to pick a fight with Steven because they want to take a swing at the biggest guy and the baddest guy in the room. Yeah. And I think Steven understandably gets, you know, defensive and a little shut down because, you know, you don't want to have to deal with these people, you know. There's a very interesting scene in Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Yeah. Where the stuntman, played by Brad Pitt, kind of picks a fight with Bruce Lee. Yeah. When you become the tough guy, there's a lot of people who want to get their credibility by picking a fight with you. Yeah. To have a story to tell everyone the rest of their lives, like I kick ass to Steven Seagal once. This is the Jean LaBelle story, and I don't know if it happened or not. I don't really care. It could be true. I honestly don't know. The stunt coordinator that witnessed the scene. Which stunt coordinator? I don't remember the name. It was the same guy that did Time Cop. Steven Lambert. Okay, so here's the truth. None of those men worked on Marked for Death. The stunt coordinator on Marked for Death was Conrad Palmisano, who's very famous now. And Conrad Palmisano was the stuntman. This did not happen on Marked for Death. This is a lie, and I'm perfectly happy to say it publicly. This did not happen. And I know the stunt coordinator very well, Conrad Palmisano. Now, Jean LaBelle, in fact, did work on a later movie that I did called Rapid Fire with Brandon Lee, but that's a different situation. So I would be very skeptical of what these men said. I think it's a lie. Okay, thank you for sharing the light. It also pisses me off that they said that, by the way. I don't like that when people talk like that and they don't know what they're talking about. After 2000, you basically became like a TV director, and you have so many iconic TV shows on your resume, like 24, Prison Break, Agents of S.H.I.E.L.D., Arrow. So there was a lot of questions that we could do here. You also passed through one of my favorite TV shows ever, like probably the favorite ones, which is The X-Files. You directed one of The X-Files episodes. Millennium ones also from Chris Carter. Tell us a little bit about that work you've done. Well, Millennium was one of my favorites because I was new to television at the time, and I didn't know much about making television, to tell you the truth. But when I met Lance Hendrickson, he and I spoke, and we liked the same movies, we liked the same TV shows. And so once you have a relationship with the lead actor, then it feels like to me everything else, it kind of works itself out. If you have conflict with the lead actor, which I have had many times, it doesn't go as well. The first Millennium I did, it was a memory piece about Christmas, and it included, as Lance's father was played by Darren McGavin, who was one of the great iconic golden age character actors from The Natural. He was, you know, the Night Stalker. He was a big name, and I was almost in awe meeting Darren McGavin of all people. He was just such an iconic person. My first episode of Millennium went so well that I got excited about television because of Millennium, I think. So that's one of my favorites. I loved David E. Kelly's The Practice. I did 9 or 10 of those. I did Nikita with Maggie Q, who's an expert martial artist herself. Prison Break in America was a very big deal. I don't know if it was. And it was 24. Also, yeah. There was a show that I did I loved. I don't know how big it is there, called Sleepy Hollow. It came and went. It was like a moderate success here. Yeah. Did you have Dusk Till Dawn, the Robert Rodriguez Dusk Till? Yeah. Also on cable. Show. I'm not sure. That one was also here. Yeah. Do you have one over there called Bones? Yeah. Bones, yes. Yeah. Bones is one of those procedurals people love. Yeah. Yeah. Well, I did like 20 something episodes. Yeah, 20 something. Yeah. And you did one X-File, one of the last X-Files episodes before the show ended in 2002, right? Well, the show was actually canceled while I was shooting. I was brought in because Chris Carter knew me from Millennium. Yeah. And it was the last minute because someone got sick or dropped out. And because I wasn't in the X-Files family. And they said, we need somebody to come in who can get us through this. And Chris said, well, you should get this Dwight Little. And I came in and helped them finish. But again, that's where I met Robert Patrick, where I went on to do many things with Robert. Again, an actor with whom I have a rapport. I did a little movie. Last Rampage, right? Yes. One of your latest movies. I'm very proud of that movie. And Robert's performance is absolutely, if you have a chance to see it, he's very good. Yeah, he's a great actor, actually. He's one of those actors that should deserve bigger roles. Yeah, of course. Thank you so much, Dwight. Yeah. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you, man. Thank you. Bye. Vocês sabiam que existe um álbum deste filme? Music from the Motion Picture Marked for Death. Eu queria falar disso. Quem está no filme é uma grande banda, no bar. São os Masters of Reality. Estão a tocar Domino. São os gajos no bar. Ganda banda. Do Chris Goss. Mas isto faz parte do álbum também? Porque... Faz. Domino. Vai lá ver. Masters of Reality. Está no álbum. Com Tone Lock. Muito bem. Este álbum é essencialmente reggae. E faz sentido. Certo. Mas está lá. Eles no bar não estão a tocar reggae. Eu penso... se lembram dessa parte? Já não me lembro o que é que toca, mas ok. Sim. Não, só me lembro da porrada. Agora, o que é inesperado, se calhar não é, mas é o facto de haver um dueto, uma música, o tema do filme, né? Tem um dueto entre o Jimmy Cliff e o próprio Seagal. Que depois, que anos mais tarde, lançou um álbum do Blue. Exatamente. Portanto, o Seagal, até cantor, achou que foi. Nessa dada altura, não? O homem experimentava tudo um pouco. Eu acho que há uma história ainda em torno do Mark for Death e em torno do Michael Gray, que ele disse isto num podcast. Enquanto eles estavam a desenvolver o guião do Mark for Death, o filme devia ser 89, e ele está a falar com o Michael Gray, lá está, um dos co-argumentistas, e está-lhe a fazer um pitch de uma história fantástica que se passa no Japão, e ele é um detetive, vai para lá e não sei o quê. Bem, o Michael Gray até ficou meio cativado por aquela história e depois conta isto ao agente, e o agente só diz: epá, eu não te acredito que ele foi fazer isso. Então o gajo acabou de contar o Black Rain, que vai sair daqui a uns tempos. O gajo tipo decorou o guião, ele leu o guião do Black Rain, fez ali uns bullet points e cuspiu isso para ti, mas isso é o Black Rain, pá. Não, que... Esta falta de noção é clássico Steven Seagal. Certo. Isso resume o homem, resume a carreira, resume este filme, resume tudo. Pá, e é uma caricatura, infelizmente. Tenho muita pena que assim seja. Ele deixa-se ridicularizar também. Desde aquela estranha amizade com o Putin, por causa da questão dos impostos e da nacionalidade russa. E o gajo parece que já deu alguns cursos de artes marciais também às forças especiais russas. Eu acho que é por isso que eles talvez estejam a levar na tromba na Ucrânia. Passando pelo seu alegado rapto pela máfia, é uma história do caraças. A pergunta é: para quando o biopic de Seagal? Ele, desde o início do Covid, em 2019, que não estreou nenhum novo título. Deixa-te profundamente triste, não é? Deixa-me magoado, porque eu receio que ele esteja a passar por uma pré-reforma. Um gajo que lançava 5 a 6 filmes por ano e de repente para de lançar coisas cá para fora, obviamente que fico preocupado, claro que pois fico. Claro. Ok, olha, Tiago, obrigado por te juntares aqui a esta caótica conversa de Seagal e companhia. Eu preciso de entretenimento para as minhas longas horas. De noitada em não, que eu não consigo não há mais dormir. Nada para ver, eu percebo. Posso só fazer uma recomendação? Sim. Já que estamos neste assunto de heróis de ação dos anos 80, muito do que eu disse neste episódio... É mentira. Não é mentira, mas vem de um livro que eu li há pouco tempo, que eu recomendaria que deixassem o link se houvesse... Ok. Se houver aqui publicidade gratuita, que é o The Last Action Heroes. The Last Action Heroes, de Dick... Nick DeSamlin. Ups. Dick DeSamlin, The Last Action Heroes, um livro eu fantástico. Eu acho que já lhe devem ter chamado coisas piores. Talvez. Mas que contextualiza todo este período e que vai até, talvez, 1996, não vai muito por aí além, mas pega em várias figuras-chave, uma delas o Steven Seagal, mas Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Dolph Lundgren, e há uma leitura fantástica, e isto lê-se de rajada para quem gosta deste. Paulo, tu então irias adorar este livro, por favor, lê isto. É possível, o Paulo não sabe ler, pá. É verdade, a última coisa que ele leu foi a parte de trás de uma caixa de cereais. Foi um rótulo de shampoos enquanto estava na casa de banho. Olha, o Airmail diz: An all you can eat feast. A deft, hilarious, overlapping weave of anecdotes and detail. Ah, eu só ouvi Eat Feast e fiquei muito confuso. É de festim, percebes? Este livro é uma pratada. Ah, é isso, pronto. Se gostarem de comédia, leiam o que o autor escreveu sobre comédia, sobre os gajos de comédia do início dos anos 80 e finais dos anos 70. E é isso. Pronto, encerramos assim o primeiro episódio de 2024, prometendo daqui para a frente um ano cheio de rechonchudos episódios. Por isso, mantenham-se agasalhados, liguem os cobertores elétricos e até breve. Pronto, bem, e agora vou-vos dizer qual é o filme que eu estou aqui a preparar-me para ver. Ai, é o quê? Mega Python versus Gatoroid. Ah, pronto, cá está. Realizado, imaginem lá, pela Mary Lambert, a gaja que fez os videoclipes. Filha do Christoph Lambert? Não, a gaja que fez os videoclipes da Madonna e o Pet Sematary. Por falar em filmes atípicos realizados por pessoal que vocês nunca apostariam que teria realizado aquilo, estão a ver o Larry Clark, certo? Sim. O Kids. Quem é que já viu Teenage Caveman? Vamos pesquisar o que é Teenage Caveman. Cá estou a ver. TV Movie. E não é assim tão antigo quanto isso, é 2022, portanto é de uma altura em que ele ainda fazia... 3.3, brutal.